Te amo demais. Viver sem você eu não consigo mais. Eu preciso ter você comigo. Vai ser sempre assim. Vou ter que conviver com você longe de mim. Não dá pra suportar, pois sem você não faz sentido. Sabe que eu te amo demais. Quero ter você pra sempre. Nosso caso de amor não vai, não vai chegar ao fim. Eu confesso, não sei onde foi que eu errei e te digo assim. Tanto amor que eu te dei, nunca imaginei que chegasse ao fim. Adeus, nunca mais. Vai amor e traz ela de volta pra mim. Se eu gosto. A maior expressão do céu vivo. Te amo demais. Viver sem você eu não consigo mais. Eu preciso ter você comigo. Vai ser sempre assim. Vou ter que conviver com você longe de mim. Não dá pra suportar, pois sem você não faz sentido. Você sabe que eu te amo demais. Quero ter você pra sempre. Nosso caso de amor não vai, não vai chegar ao fim. Eu confesso, não sei onde foi que eu errei e te digo assim. Tanto amor que eu te dei, nunca imaginei que chegasse a demais. E meu amor será pra sempre. Os carinhos que você me deu não esquecerei jamais. Você sabe que eu te amo demais. Quero ter você pra sempre. A saudade de você me faz, me faz ficar assim. E ter você pra mim, eu confesso, não sei onde foi que eu errei e te digo assim. Eu sou um cacete. Tanto amor que